nossa ideia que nós hoje temos que ter a noção que o turismo vai ser a indústria do futuro. Poderia-lhe chamar assim. Numa razão extremamente simples. E é preciso percebermos que nós não jogamos individualmente. Uma equipe de futebol, e eu que sou um homem que venho do futebol, sei perfeitamente que para haver um jogo tem que haver um jogo coletivo. E aquilo que nós tem que haver aqui no território é uma rede. Essa experiência que nós temos, a experiência em relação às redes da Aldeia do Xisto tem funcionado muito bem, são 27. E esta, depois esta integração, esta candidatura tem muito a ver com esta visão de desenvolvimento também da iniciativa privada, também da parte pública e municipal. Eu, os últimos dados divulgados do INE de dormidas em 2013, Oliveira do Hospital tem quase 20 mil dormidas, à frente da maior parte dos concelhos da zona da região de Coimbra e de concelhos limítrofes aqui. O que quer dizer que houve uma estratégia, eu tenho algumas dúvidas que os resultados de 2014 não possam ser tão bons por causa do fecho do Hotel São Paulo, mas de qualquer maneira neste momento também quero anunciar que tenho participado numa série de reunião com os proprietários do hotel e as coisas estão muito bem encaminhadas, iremos ter um hotel moderno e por isso acho que as redes da aldeia de montanha vão acrescentar um valor acrescentado ao nosso território, em termos de território. E é uma rede que funcionará, que apanhará, por exemplo, as Penhas da Saúde, mas que apanhará a Freguesia de São Gião, a Freguesia de Alvoco de Várzeas e outro pormenor que eu acho que é importante, que é muito importante. Haverá festas e materiais que serão subsidiadas pelos fundos do quadro comunitário, por este provérbio, dentro do Oliveira do Hospital, independentemente de pertencerem a estas nossas aldeias. Eu acho que o meu executivo tem tido uma estratégia de marketing que está correta.